Que mistério é este? Em existir não sabemos como existir. Que mistério é este? Que com nada fizeste o mundo assim? Que mistério é este? Que tu sabias quando Adão pecava no jardim? Que mistério é este? Em ver as coisas que são ocultas aqui. Que mistério é este, Senhor? Pois teu amor não há comparação. Amor tão grande, grande amor, que me deu a salvação. Que mistério é este, Senhor? Pois quando estou longe de ti, não passo bem. Misterioso amor, como a brida flor, em forma de botão. Misterioso és tu, Senhor. Misterioso és tu, Senhor. Que mistério é este? Que quando canto sinto perto o teu amor. Que mistério é este? Pois tua palavra jamais nunca falhou. Que mistério é este? Que dás a vida inteira a ela quando tu bem queres. Que mistério é este? Que és princípio e também és o fim. Que mistério é este, Senhor? Pois teu amor não há comparação. Amor tão grande, grande amor, que me deu a salvação. Interesse, Senhor, pois quando estou longe de ti, não passo bem. Misterioso amor, como a brisa flor, em forma de botão. Misterioso és tu, Senhor. Misterioso és tu, Senhor.